bonitinha e sapeca. Eu bem sei que você vive chorando só porque roubaram a sua boneca. Por favor, enxugue logo seus olhinhos, não precisa chorar tanto e nem sofrer. Se o malvado carregou sua boneca, seu papaizinho compra outra pra você. A mim também aconteceu do mesmo jeito, porém não choro porque sou de opinião. Alguém roubou e carregou pra bem distante a bonequinha dona do meu coração. Se você chora de saudade da boneca, só eu compreendo quanta falta ela lhe faz. Seu papaizinho compra outra igualzinha, porém a minha não regressa nunca mais. Pra mim também aconteceu do mesmo jeito, porém não choro porque sou de opinião. Alguém roubou e carregou pra bem distante a bonequinha dona do meu coração. Se você chora de saudade da boneca, só eu compreendo quanta falta ela lhe faz. Seu papaizinho compra outra igualzinha, porém a minha não regressa nunca mais.